disseram que as nuvens não eram de algodão. Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção. E tudo ficou pra lá, um intervalo na escuridão. Uma estrela de brilho raro, um disparo para um coração. A vida imita um vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós me disseram quem eram os donos da situação. Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão. Quem oculta o trono tem culpa, quem oculta o crime também. Quem duvida da vida tem culpa, quem evita a dúvida também. Thank you.